senta, vai. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, vem meu carro só pra ir te buscar. Lá, lá, lá, lá, lá. Sucesso na 96.7. Remicidade, hein? Márcia Felipe. Já dizer que a Márcia não tem sentimento. Eu te avisei que a Dani também não tem sentimento. Eu vou sentar no teu colinho, vou fazer com carinho, tu vai achar gostoso. Vou sussurrar no teu ouvido, te deixar envolvido, tu vai querer de novo. A gente dorme junto, né? E toma banho junto, né? A gente tem saudade, mas não passa de amizade. A gente tá embolando sentimento com tesão, tá perdendo a noção. Combinado não sai caro, mas meu coração entendeu errado. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pela. Amiga, não beija na boca. amor. Né? Obrigada mais uma vez pelo carinho e participação de todos. Amanhã, a partir das 8h30, a gente já tá por aqui pra fazer a festa. Um ótimo dia pra você. No rádio, no smartphone, tablet, na internet. Alvorada FM. Insuperável. Música, descontração e alegria garantida. Todos os domingos, programa Dose Dupla, das 13 às 18 horas, com Besorrão, o locutor do povão, aqui na Alvorada FM. Setembro imbatível da Nova Pisos.com. O milhãozinho faz o que ninguém tem coragem de fazer. Pura potência! Pura potência, milhãozinho é referência. Se ligue nessas facilidades e nesses descontos especiais para todo o mês de setembro. 3 vezes nos cartões em toda a loja, exceto cimento. 10% de desconto à vista em 6 vezes nos cartões. 15% de desconto à vista em toda a loja. 20% de desconto à vista em todos os pisos, revestimentos e porcelanatos das melhores marcas do Brasil. E olha só esses preços fantásticos. Piso cerâmico Incelor 58x58 classe A, a partir de R$29,99 o metro quadrado à vista. Porcelanato Delta 70x70 polido, a partir de R$75,99 o metro quadrado à vista. Cimento Elizabeth 50 quilos R$39,99 à vista para retirar. Coluna pronta de 6 metros com ferro 516, apenas R$99,99 à vista. Janela de alumínio com vidro 1x1, apenas R$169,99 à vista. E caixa d'água polietileno 500 litros, só R$229,99 à vista. Ofertas válidas durante todo o mês de setembro ou enquanto durarem os estoques. Televendas e WhatsApp 89 994585563. Setembro imbatível na Nova Pisos.com de Floriano, localizada em frente à Rodoviária Nova, no bairro Bom Lugar. Pisos.com, atacado de construção, uma empresa do grupo Milhãozinho. Ô, Milhãozinho! Rádio Alvorada FM, 96,7 MHz. Floriano, Piauí, Brasil. Temos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Breve, mas muito breve mesmo, será o seu encontro terreno mais valioso dos últimos 4 anos. Você e a urna. Em 2 toques tão rápidos, você pode abrir o portal de um grande futuro de conquistas e boas novas, ou pode acionar uma bomba com potencial de destruição muito potente. Presente e futuro de uma cidade em suas mãos. Já parou para pensar no tamanho da sua responsabilidade? Começa agora o último programa do candidato que ama Floriano e sua gente, Antônio Reis, vice Joabe Curvina, 55. Floriano, nossa cidade, cada pôr do sol aqui carrega a promessa do novo amanhã, um ano de trabalho, de conquistas e esperança. Quando olho nos olhos de cada um de vocês, eu vejo histórias, histórias de lutas, conquistas de um futuro que estamos construindo juntos. Trabalhamos incansavelmente para transformar nossa cidade. Cada tijolo colocado, cada obra concluída é um passo rumo ao futuro que merecemos. Com Joabe Curvina ao meu lado, nossa missão de construir Floriano mais forte segue firme. Ele tem sido parte fundamental na realização de cada projeto. Estar ao lado de Antônio Reis é estar ao lado de um líder que não mede esforços para fazer de Floriano uma cidade cada vez melhor. A cada caminhada, a cada sorriso, sinto a força da nossa cidade. Juntos, realizamos muito, mas temos ainda mais a fazer. Para isso, eu conto com vocês. E nós só chegamos até aqui graças a vocês que acreditaram e vestiram a camisa do trabalho. Esse apoio, essa confiança nos deram mais força para seguirmos em frente. Antônio mostrou que dá para fazer muito, dá para fazer rápido e bem feito. Dá para construir grandes obras, realizar ações de grande alcance, gastando menos. Eu costumo dizer, o que eu falo, eu faço. E agora, Floriano, eu preciso do seu apoio para continuar transformando nossa cidade. Vote 55. Vote na continuidade de um trabalho que está só começando. Obrigado por cada momento vivido nas ruas, nas reuniões, aqui nos programas e inserções eleitorais. Floriano não vai parar. Com vocês somos mais fortes. Floriano, vamos juntos para a vitória. O futuro é nosso e juntos somos imbatíveis. Você assiste agora o nosso último programa da coligação Floriano para Todos. O programa que durante a campanha eleitoral trouxe propostas sérias, que realmente podem mudar a vida do florianense. Agradecemos a todos e vamos ouvir a mensagem do nosso prefeito Bilu. Povo de Floriano, o Bilu e o Borracha 22 apresentou diversos projetos para desenvolver Floriano. Na área da agricultura, vamos fazer o polo de produção de frutas e verduras, cadastrar os agricultores e dar o incentivo financeiro, chamar a Embrapa para ensinar a plantar. Quando estiver plantando, vamos dar R$20 mil para cada um produzir frutas e verduras. Fazer a CEASA para escoar essa produção para todo o Norte e Nordeste. Na área da educação, vamos fazer a escola integral, o projeto Mais 300, que é dar R$300 todo mês para as 300 melhores notas de Floriano. Do esporte é os campos gramado iluminado, com as escolinhas de futebol. Para as crianças que passam para ir na escolinha do município, vai levar R$300 para as suas casas, além de material escolar, alimentação, médico. É uma revolução na área esportiva de Floriano. Como também trazer fábricas e indústria para a nossa cidade. Nós vamos fazer o Banco Popular para socorrer o pequeno empreendedor, a pequena empresa, quando tiver com dificuldade. Nós vamos, meus irmãos, transformar Floriano. Trazer o orçamento para girar em torno da nossa população. que a gente não viu nos últimos 100 anos isso acontecer. E nós estamos nos propondo para o florenense, quando terminar o ensino médio ou um curso superior, um jovem, uma jovem não precisar ir embora de nossa cidade por falta de uma oportunidade. Meus irmãos, eu estou aqui neste momento finalizando minha campanha para dizer para todos os florenenses: dê uma chance, vote no 22, vote com a gente, vote num trabalhador que é o Bilu e o Borracha, e vamos fazer com que nossa cidade tenha prosperidade. Vamos para a vitória. Vote no 22, dia 6 de outubro. O 22 vai fazer de tudo para a cidade melhorar. Obrigado a todos os florianenses. E não se esqueça, no dia 6 de outubro, vote no 22. De mãos dadas, vamos juntos rumo à vitória. Obrigado, Floriano. Esperança. Não no sentido de esperar passivamente, mas de esperançar. Esperançar por dias melhores e por um futuro que se constrói com a mudança. Foi assim que chegamos até aqui. Estamos a 3 dias da eleição e durante esses 30 dias nós entramos na sua casa pelo programa eleitoral aqui na TV, mostrando os problemas de Floriano. Mas muito mais que isso, mostrando as nossas propostas e as soluções para renovar a cidade de Floriano. A nossa campanha foi uma campanha serena, pé no chão, ouvindo as pessoas. E assim será a nossa gestão. Como bem diz o Marcos, a nossa gestão vai ser quebrar muros e construir pontes. Entre o sonho e a realidade, entre a prefeitura e o nosso povo. E amanhã, 4 de outubro, o dia que eu nasci, dia de São Francisco, conhecido como Santo Pobre. Ele que nos mostrou várias virtudes, inclusive a mais bela de todas, para uma gestão política. É quando você tira o seu lado individual e apenas pensa no coletivo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E onde houver ódio, que eu leve o amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é a nossa campanha, essa é a nossa jornada. Nós não estamos aqui apenas para pedir seu voto, mas nós estamos aqui para juntos reconstruirmos o futuro de Floriano. Os desafios e a caminhada será longa, mas com determinação, compromisso e muito trabalho, nós daremos a Floriano o que ela merece, o desenvolvimento, porque Floriano pode muito mais. E que Deus abençoe cada um de vocês e nos guie nesta caminhada e também a cada dia desta nova gestão. Um novo tempo para uma nova Floriano. Florianenses, peço o seu voto. Para prefeito Dr. Marcos Vinícius e da Guia Dona Bela, vote 13. O candidato de Lula, o Ed Rafael, é Dr. Marcos Vinícius. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Em Floriano, vote Dr. Marcos Vinícius. Domingo é 13. É 13 na urna e doutor no coração. Eu estou com o Dr. Marcos Vinícius. Eu sou 13. Deixa que o doutor resolve. E eu vou lutar com todas as minhas forças para melhorar a vida de Floriano. Floriano é do amor e da esperança! acesse a rede de rádios para propaganda eleitoral gratuita. Alvorada FM, a primeira em tudo. 12 horas e 10 minutos. Você está conectado à Alvorada FM. O topo das paradas ganha vida. Aproveite cada nota, cada batida, porque a Alvorada Top Hits começa agora. Me deixou e eu chorei. O que você fez? Eu sei que você pode pensar, mas por que eu deveria votar no doutor? Primeiramente dizer que toda política é necessário ter renovação. Nós precisamos pensar grande para Floriano. Não permitimos mais que apenas o básico ou nem o básico funcione. E não adianta. Para ter renovação tem que ter mudança. Política nova, consentimento novo, ideia inovadora, transformadora que vai de verdade mudar a vida de Floriano. Floriano está pronta para um novo capítulo. Ao lado do Marcos Vinícius e da Guida Anabela, com o número 13, e Anselmo Jorge, com o número 15, 1, 2, 3. Saúde, educação e esporte, desenvolvimento econômico, essa é a nossa missão. Marcos Vinícius e Anselmo Jorge, juntos, representam a união da experiência com a renovação. Vamos juntos, com força e fé, construir uma Floriano melhor.